Vai um sambinha. Vai um sambinha. Eu queria um forró, mas a gente vai começar com o sambinha. Tá certo? Como é livre, for nós. Além do nosso software, nós também desenvolvemos uma licença. Licença Recombo. O objetivo é impedir que as músicas livres do Recombo não sejam dominadas por um direito autoral qualquer. Isabel, Obrigado, Gato, Isabel. Obrigado, Aldo Igre, Sem Corrente.